Salvador, Condor 25. Condor 25, controle Salvador, assine identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 na proa de Mare, ou Condor. Objeto 6720, Solos 28, livrando a direita, Solo 121, deixa o norte. Uma boa noite. Uma boa noite. Interceptando o curso localizador, cabeceira no zero. Chama a torre 118, décimo 612. 118, meia dúzia, gol 1601. Controle, boa tarde, gol no meio 12, ciente da Romeu. Gol no meio 12, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 100 na chegada Mare. Ajuste de altímetro 1014. 1014 na chegada Mare para 100, 1612. 11, cabeceira 10. De controle de Salvador, Oxané 6143, cruza o 200 até 160, informação Romeu. Oxané 6143, controle de Salvador, sendo identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bonf. Ajuste de altímetro 104. Identificou 4 mil pés, 1014, chegada Bonf, Oxané 1145, chama agora o centro Recife, 125, décimo 1, alterna 133, décimo 25. 25, 133, 25, boa. Boa. Papai, Uniforme, Michael, Uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite, a radial 290D, Salvador. Esquerda, 015, 290, radial, limite de Salvador, Uniforme, Michael, Uniforme. Correto. Uniforme, Michael, uniforme, desça para 5 mil pés, altímetro 0014. Para 5.014, uniforme, Michael, uniforme. Condor 25, autorizado a final do procedimento de LS Exception no 0, desça para 2 mil pés, altímetro 0014, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado a final do procedimento da Exception no 0, o portal estabilizado, o Condor 25. O Xanem 143 reduz a velocidade 2209. 229, o Xanem 143. Então, 3894, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 110 na chegada à Mari, altímetro 1014. 1110, altímetro 1014, da 3894. 1601, Alfa Juliette 207. Alfa Juliette 07, 60. Autoriza presente TAP, é o Duna. Mantenha a chegada lá. Ano 2, sobre a atração esquerda, proa 050, limite localizador. Esquerda 050, limite localizador, o nome é ano 2. Solo Salvador, é o gol 1856 para pushback acionamento na 08. 856 é o número 1 para iniciar no setor, aguarda. Aguardando, 1856. Papai, uniforme, Mike, uniforme, desça para 3.000 pés, altímetro no 014. Está 3.014 no 4. Solo trip 54 no 5 com 66 a bordo, 4 horas de autonomia alternativa Salvador, solicita o táxi. 66 a bordo? Afirmo, 66. Trip 54 no 5, táxi autorizado via pátio 3, pátio 1, ponto fé, zona 0, torre, 1-1-8, meia dúzia, altímetro 1-0 no 4. Autorizado, táxi via pátio 3, pátio 1, ponto de espera, zona 0, torre, 1-1-8, meia, ajuste 1-0 no 4, 5-4 no 5. Condor 2-5, torre 1-1-8, décimo meia dúzia. 18, meia dúzia, Condor. Para o táxi da 3567, é 158 POB, 4 horas e 10 minutos, alterna com fim. Relativa? Com fim. Sim, a 3567 vai observar o parqueamento do Gol no portão 07. Após o tráfego, tráfego autorizado e a parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 0 chama a torre, 1118612, altímetro no 0 no 4. Suporte taxado através do 08. Tá, a gente então vai aguardar então o parqueamento da aeronave no box 7. Daí Pátio 1, Índia Alfa, ponto espera da 1 a 0, 18, 6, a 1014 agora ajuste. 3567. guarda. Papá, papai, uniforme, Michael, uniforme, direita, proa 070, permanece no limite. Direita 070, permanece no limite, uniforme, Michael, uniforme. Após a passagem do Airbus até a retaguarda, inicia o pushback e acionamento sempre ataque. Após a passagem do Airbus, inicia o pushback e a porta para ataque, gol no 85 mil. São desça para o nível 070 na chegada Bonf, altímetro no 014. 070 na Bonf, no gol no 273. A papai uniforme, Michael uniforme, reduz a velocidade 2009. Reduzindo para 200 nós, uniforme Mike Uniforme. O gol no 60 não está faltando balizador? Está faltando, mas já está chegando aqui. Sim. Papai, papai, uniforme, Michael, uniforme para o localizador, curva direita para 130, repórter estabilizado. Direita 130, repórter estabilizado, uniforme, Michael, uniforme. No final. Afirmo, 54 na 5. Após a passagem do tráfego, ali mantém 10, 354, 15. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém 10, 54 no 5. Cruzar 5.000 para 4.000, Xané 61 no 43. E aí tu mantém 4.000, pai? Mantém 4.000, Xané 61 no 43. Então 3894, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite a radial 290T, Salvador. Reautorizado nível 050. 50, esquerda 15, limite a 290, 3894. Papai, uniforme, Michael, uniforme, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, repórter estabilizado. Descendo para 2.000, repórter estabilizado, uniforme. O Chanel 6143, autorizado 3.000 pés, altímetro no 014. 3.000 no 014, Chanel 6143. O Chanel 6143, esquerda, proa 200, limite lock. Esquerda 200, limite a localizadora, Xané 61 no 43. Galeão, Galeão, Rio da Terra. 720, Galeão, copia? Copia. 720, Galeão, autorizado, 360, via Uppers, Lu 10. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5545. Autorizado nível 360, Galeão. Decola da 10, saída da El Osleda Bridge e a Upper Zulu 10, 5545. Transponder 1935, alguma coisa aí. 6720, chama para pushback acionamento. Agora, obrigado. 1862, agrado. Uniforme, Michael Horner, uniforme estabilizou no localizador. Aguarda transferência para a torre. Nada no 94, desça para 4.000 pés. 4.094. O Chanel 6143, reduz a velocidade 1.970 nós, desça para 2.000 pés, aguardando o vetor final para o localizador. Reduzindo, 1.709, descendo para 2.000 pés, o Chanel 6143. 3545, decola 42, controle 1.9, decimal 35, uma boa noite. Chamaram o controle 1935, grato, uma boa noite, bom trabalho, até a próxima. Condor 25 autorizado, cruzamento da pista 10, táxi civil hotel, até o pátio militar. Ô, Condor vai pro pátio de autoridade. 5, contato radar na decolagem, suba para o nível 160 na saída da EL, após lida direto de EL. Sobe para 160 na saída da EL, após leda trip 5415. Oi, decimal meia, altímetro 10014. Autorizado o pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera 118.6 e altímetro 1014, gol 1856. 40, reporta estabilizado. Esquerda 140 vai reportar estabilizado, Chané 6143. 3894 vai passar o localizador. Traça que o precedente na aproximação, agora posição 2 horas 5 milhas. Passando 2.500 pés para 2.000 pés, Airbus 318. É autorizado 3.000 pés. 3.394. Papá Romeu, Romeu, Fox Lima, controle. 677, decola da 17, curva esquerda na Conde, controle 11935, transponder 0121. Ó, papai, uniforme, Mike, uniforme, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 118,6, uniforme, Mike, uniforme. TAM 3894, desça para 2.000 pés, reduz a velocidade 1709. Para o localizador, direita pro 130, reporte estabilizado. Direito 130, sendo para 3.000, 3.000, estabilizado. Possível. Positivo, reportaremos na final da 17 o mais curto possível. São 3567, visual contrário, segunda na final. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0. Gente, após a passagem do tráfego na final, a linha mantém 3567. 10, 14, reporte passando através de Veracruz. Confirma a posição no momento. Direcionamento, semana para táxi, de momento na tela. Tá fora da barra, o Romeu Facundo. Então, localizador, o Chané 6143. Completa a final, aguardando transferência para a torre. Prosseguindo na final, guardando a Chané 6143. O trip 5415 para apurar ele, Elcio? Autorizado, direto, Elcio. Elcio, obrigado. O Condor 25, livre ingresso para ataque sobre a pista, reporte livrando o ataque de autoridade. Ok, está iniciando o táxi Condor, reportou livrando a pista, o Condor 25. Solo 612, solo aos 46, solo 121, decimal 9, livrando a direita, uma boa noite. Direita 219, gol no 612. Solo Salvador, gol no 612, livrou nosso escuta. Gol no 612, Alfa Juliette 01. É, Alfa Juliette para 01, gol no 612. 186, o Chané 6143, obrigado. Vamos. 17, curto. Uniforme, Mike, uniforme. Livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 10 mais. 7, uniforme. Boa tarde, Torre Salvador, Oxané, 6143. Está na final da pista 10. Oxané, 6143, mantém aproximação, aguarde pista livre. Mantendo aguarde pista livre, informa que está 3 milhas do Simbra. Gente. Condor 25. Gente, uma boa noite, Condor 25. Condor. São 3567, livre decolagem, vento 120 graus, 08 mais. Decolagem 3. não vai livrar para o pátio 5. Boa tarde, Altan 3897, Vicente da Sierra. A autorização Guarulhos. O 3897, copia? Copia, veria como coordenar a saída de Nero no Alfa. Tandem 6143, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Gente, livre pouso, pista 10, Chané 6143. Golo 856, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Golo 856. Salvador, Romeu Papatango, Papá 4, para táxi. Romeu Papá Tango, livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Livre táxi, comportar no ponto de espera da 17, Romeu Papá Tango. 11935, transponder 5551. 2100, altímetro no 04, repórter estabilizado. 2000, manda 0 no 4, chamará estabilizado, no 203. Dael Leda, Eudes. Controle 1935, transponder 5551. 3897, ao correto, chama para o chamar. Chamará. Controle o... Fabio Fortinho, passou... Repórter através de Situaçu, Romeu Fox Lima, só confirmando o POB. 0B no POB. Grato. 19, decimal 35. 3894. 3894, mantém aproximação, aguarde, pistão no zero livre. Guarda 94. Chame a 143 no solo 51, agiliza a liberação à direita, chame o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. Tá livrando à direita, solo 219, chané 6143. Tá 3894, livre pouso na 10, cheque o trem, vento 140 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1014. Livre pouso, baixou, chegou na 4. Juliette, Bruno 0. Alfa e Juliette, box 10, chané 6143. Após o Airbus na curta, alinha e mantenha no 856 da Golf. Após a passagem de Airbus na curta final, ali mantém o gol no 658. Romeu Fox Lima chama a torre 118, décimo 12. 18, boa noite. Cordial, boa noite, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. O Romeu Fox Lima, é isso? Afirmativo, meu comandante. Estamos através do parque do Pituaçu, intenções para pouso direto no pátio 5 DVTA, se autorizado. Não, não, vai manter a linha do litoral e reportar sobre o farol do Itapuã, ok, Romeu Fox Lima. Tomando a nave ingressando na final da 10, agora 9 metros. Positivo, reportará farol do Itapuã, Fox Lima. O TAN 3894, seu solo foi ao 53. Chame agora o solo no 121.9 para o táxi. Tenha um bom dia, uma boa noite. Direito 29, boa noite. Boa noite, 56, livre decolagem da 10, vento é 130 graus, 9 nós. QNH 1014. Está livre a decolagem, pista 10.014, gol 1856. Uno 273, chama agora a torre 118, décimo ao meia dúzia. 118, meia dúzia, gol 1273. Confirmando 10 é no pátio principal, para o Chané 6143. Firme tráfego. 6143, o 10 é prosseguindo em frente no pátio principal, é isso? Pátio principal, afirmativo. Obrigado. O vento é 130 graus com uma dezena de nós. O senhor tem condição de fazer um pouso pairado sobre a cabeceira 35, Romeu Fox Lima? Afirmo. Ok, então vai aproximar para pouso pairado sobre a 35, ok? A aeronave está na final da 10, já presta a passar o externo. E após o seu pouso, o senhor vai aguardar na cabeceira para o cruzamento da aeronave, ok? É, reporte na curta final para pouso. Positivo, pouso pairado na 35. Gol 856, decolou 55, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite. Corre, boa noite, gol 273, Simbra, embaixo travado. Gol 273, boa noite, está livre pouso na 10, o vento é 130 graus com 9 nós, QNH 0014. Informa o helicóptero que está agora abandonando a linha do litoral à sua direita, ele vai fazer um pouso parado na cabeceira 35 e aguardar o seu pouso para cruzamento da final da 10, ok? Ciente do tráfego, tem pouso autorizado na 190, gol 273. Fox Lima, livre pouso pairado sobre a 35, vento 130 graus com 9 nós, QNH 0014, reporte no solo da cabeceira 35 para cruzamento da pista. Pois é, solo 35, Fox Lima.